sensacional. O jeito que ela faz comigo, fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa, vem deslizando. Que eu tô gostando. Ela me pede, não para não. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de latinho neném. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de latinho neném. Nome é Cate, sobrenome é Love. Atualizou. Sucesso da Santana. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca, a bunda dela pulsa, vem deslizando. Eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando, uba! Vem deslizando. Eu tô gostando. Ela me pede, não para não. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de latinho neném. Zano, eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de latinho neném.